Vinícius mandou bola pelo alto, olha a cabeçada no canto, vem Marco Júnior, bateu pro gol. Que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Flusão, é do Flusão, é do Fluminense! Uma cabeçada mortífera no canto. O goleiro Fernando Praz espalma. E aí o Marco Júnior chega com raiva para chutar essa bola para a rede. Impressionante. Ele foi rápido, ele foi ligeiro. Ele chegou para mandar essa bola para a rede. Marco Júnior comemora muito. Celebra demais. O projeto tricolor tá aí, ó, na parada. É vencer o jogo, é não sofrer gols aqui no Maracanã. Uma festa em três cores, uma grande comemoração. Marco Júnior nos braços dessa galera que canta forte aqui no Maraca. O Fluminense faz o primeiro. Eu confirmo. É uma ótima chance para o tricolor. Fluminense buscando o segundo gol. Vinícius roladinha, Cícero bateu. Que lindo, que lindo, que lindo! Gustavo Scarpa, gol! Flusão, é do Flusão, é do Fluminense no Maracanã. Mas que alegria que esse gol proporciona para essa torcida. Comemora muito essa galera, celebra muito o torcedor tricolor aqui no Maracanã. É jogadinha ensaiada, é jogadinha trabalhada. Dá para ver aí, olha, a mão do treinador e o trabalho dos jogadores do Flu. Uma roladinha inteligente do Vinícius, o Gustavo Scarpa chega batendo, o Fred faz o corta-luz e a bola vai para a rede do Palmeiras. 42 minutos e meio, primeiro tempo no Maracanã, uma celebração em três cores. Gustavo Scarpa, num gol coletivo, amplia a vantagem do Fluminense. Vai para a cobrança o Zé, com toda a sua experiência, com toda a qualidade com que ele bate na bola. Do outro lado, o paredão tricolor, numa fase excepcional, Cavalieri, para a bola, aí vem o Zé, Zé no canto, que lindo, que lindo! É do Palmeiras do Maracanã. Zé Roberto, com o talento que Deus lhe deu, como ele desloca bem o Cavalieri, bate com segurança, com firmeza, categoria do Zé, bota a bola no cantinho direito e o Cavalieri cai para o canto esquerdo. 16 do segundo tempo do jogo, o Verdão está vivo, o gol é importantíssimo nas semifinais da Copa do Brasil. O Palmeiras reage no Maracanã, Zé Roberto cobrando o pênalti, comemore aí torcedor do Verdão, ele muda o placar do jogo. Fluminense